Dia 38, 1 João. A dança do amor, a vida de alegria. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, versos 5 e 6. Deus diz: Você está na jornada. Você é meu filhinho, andando pela estrada estreita que meu filho prometeu que conduz à vida. Você está prestes a aprender o que antes não sabia, que quando a estrada estreita fica especialmente estreita, meu espírito tem uma oportunidade única de fazer um trabalho importante. Você pode sorrir com alegria, você pode chorar com a esperança. Você é meu. A vida que define meu filho agora define você. Você está vivo em mim, para mim e comigo. Uma alegria inexplicável o aguarda. Você só precisa pedir, no tempo determinado pelo meu espírito. Nunca negue a soberania do meu espírito. O vento divino da alegria sopra para onde ele quer. E nunca negue a sua responsabilidade. Você existe em minha luz. Você nem sempre caminha sob a minha luz. Caminhar sob ela exige que você preste mais atenção à sua falha em amar do que à dor que sente quando os outros falham em amar você. A dança do amor, a vida de alegria que meu filho e meu espírito celebram comigo, se manifestou a você. Meu filho morreu para perdoá-los, pelo quão distante você fica do amor perfeito. E para dividir a vida de amor perfeito com você. Quando ele retornou para mim, mandou nosso espírito para fazer brotar essa vida em você. E isso aconteceu. O poder de amar está sempre em você. Dedique um momento para orar. Eu sou grato, Pai, por pertencer ao Senhor. Muitas vezes parece que o pecado está vencendo em mim e à minha volta. Dê-me fé para acreditar que não, para acreditar que o poder de amar já está presente em mim. E dê-me coragem para prestar mais atenção à minha falha em amar do que à dor que sinto, que é causada por outros. Em nome de Jesus. Amém.